Bendito seja o teu nome, Senhor. Esse lugar é do Senhor. No monte da adoração, Deus pediu um sacrifício, caminho para Moriá. Mesmo que seja tão difícil, cante. Mesmo que os meus olhos não consigam enxergar, eu vou confiar. Ainda que as circunstâncias digam não vai dar, minha fé me diz: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá. Você que acredita nessa palavra, joga a mão lá em cima e dá um brado de glória. Aplauso Jesus mais forte pela vida da pastora Midian Lima. Aleluia. Glória a Deus.